Quando Zulu precisa. Reporte do 4329 para o 4129. Pátio 3219 para o pátio 119. Positivo. E se esse ano está ingressando no pátio principal, o Golf é para o 9. Afirma. autorizou o voo para ingresso no pátio 1? Está autorizado, tem a mão. Certo. Alfeia, Azul Alfeia aqui, papá. Prossiga, Alfeia aqui, papá. Autorização para giro de motor e marcha lenta aqui no pátio número 3 por 10 minutos. Alfeia aqui, papá, acordando só com a equipe de solo. Reporta ao tempo. Positivo, senhor, vai coordenar com a Claro e a equipe de solo. Reporta ao tempo no Alfeia aqui, papá. aí que papai na escuta? Na escuta, ok, papai. O teste é em marcha lenta, né? Positivo, senhor. 10 minutos. O fiscal de pátio está se aproximando aí da aeronave, o ok, papai. Fique atento aí. Muito obrigado, senhor.